37, chama controle, extensão 20, 8, bom voo, boa tarde. 208, obrigado, boa tarde. Oxalá, 315. direto pro TI 9022. Positivo, passado de entender o DEST é 3.000 pés com 1.018? Seja mais correto. Passarei. também espacial do TV Chegada Arbé para o passe no Sesco, aí o X08. Sou 03, radar terminado, chame e controle da Cajuna, frequência 120.3. Após me deixar na proposta, uma pessoa já usou o visual, né, que fez controle, força no caso. Eu autorizo o passarelo 2230-2000 pés, Zona. O passarelo está estabilizado, o passarelo 2230. Cliente, já estabilizar, retoma a chamada, passarelo. Sente uma sensação visual, visual, de corredor, se for possível. Autorizado a linha de decolar, vento 1 no 60 graus com 09 nós, Oceania 6321. 0032, chama Recife, 1286. Recife, na frequência 1286. Controle está estabilizado, passarelo 2230. Passarelo 2230, torre 1-18-95. 1-18-95 com a torre, boa tarde. Torre Salvador, Cordial, boa tarde, passarelo 2230, estabilizado. 2230, boa tarde, altímetro no 018. Tráfego no estado, pouso autorizado, no 0, ventão 150 graus com 09 nós. Ciente das condições, pouso autorizado, farol passaredo, muito graças. Canema 321, decolos 48, controle em 20, decimal 8, tem um bom voo. Obrigado, papai. Salvador, Canema 321, está na Agmoruna. Canema 321, com 4 ramas lá, decolar, recupero 360, e esse é Barbuna. Chama-se a Recife, na frequência 1-18-95. Boa tarde. senhora conforme já não se problema, norte para aproximação, parte 3. Conforme, aguarde para prosseguir. Guarda. Chame a rádio Feliz Santana em 1313. Olá, 314, ascendente portão, deixa eu ouvir a chegada da bomba de 1 para o nível 050. Sim, eu vou mexer no 050, né, 314, poderia voltar, pois? Quanto tempo foi chegado o 314? Vai bater, 314. A sala do sol, Alfa Fox, livrou o eixo, tá, visão correr lá. Sim. 395, muito obrigado. Como um exercício. Charlie 150, já próximo à rotatória, Ceasa, atualmente. Deve prosseguir até em Rimar, posto na curta, final para Raposo. Ceasa vai chamar na curta, vai estar atento ao tráfego do Charlie 150. Torre, Salvador, boa tarde, chegou no 097 final, dá um zero baixou, travou ele, estou. Agora 097, vamos tráfego à esquerda, helicóptero, estou seguindo com rumo norte. Aproximadamente 2 milhas, então vai ter frio na aproximação. O altímetro no 0 no 8, o vento no 6, 0 graus com 1, 4 nós, 14 nós, pouso autorizado no 0. Livre, pô, não, 0, não, 0. 065, decolou 59, controle 20, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom dia, até mais. Outra final, Rimar, cara, Rafox. No ponto em risco, o vento é de aeródromo no 6, 0 graus, 1, 12 nós, reforço controlado, tchau, Rafox. Direita, helicóptero, Alfa CA 50, inicialmente mantendo pro uísque, não vai interferir na aproximação, tem pouso autorizado no 1-7, o vento é 1-60 graus com 1-12 nós. Visual, contato, pouso autorizado, 1-7, terra local. Autorizado a alinhar e decolar. Estão no zero, vento 1-60 graus, 1-12 nós. Boa tarde, Delta 0, eu sou o tráfego por 2 horas, 1-5 milhas, no M Oeste, com a pauta 3-2, mantendo o Smith, esse mantém a 4 mil, com a lista 0-8. Só 15, mantém 0-6-0-6-3-1-4. Papetão, Google, Vitor Antilhete, informa o tráfego 11 horas, 1-3 milhas, rumo Nordeste, Delta 3-0, mantém o nível 0-6-0. O que é que o Google está na medicação? Vamos 72, vamos direto para o papo. 7492, setor de contato radar, voa na frente de Bomédio, para que você possa chegar na Bomédio 1, reporta o 0-2. Dóxido solo 05, autorizado, back-track, corte livrando a pista no 7. Sim, Juliette, eu falei, uma matéria sobre engenharia de voo visual, o senhor está mantendo o número 3 até o destino? Sim, quando possível, o senhor informa o seu ingresso, o seu estimado ingresso na terminal Ilhéus e Seguro? Pode cruzar meu contrato, desse até 4 mil pés, eu achei na minha 3 e 4. 4 mil fala visual contrário. Eu ajudo também para visual, se muito boa, gol 2017. Gol 2017, contato radar decolagem para 240 e esse é da sua USP. Rio de voo 240, via Sambo, solicita o nível de voo 200. 200, gol 200. 200, gol 2017. Telema 3 no quadro, você pode ver o seu cérebro, você vai extrair a ilhéus com estabilidade. Pode estabilizar o 3 no quadro. Azul, 4065, chama Recife, na frequência 1-2-8-35. De frequência, boa tarde, Thiago Franco. Levantação de Jessica Lima, o cumprimento certo reportar nesse setor. Pode deixar na terminal Ilhéus, chama o 21120, decimal 1. Levantação de Jessica Lima, solicita para a coordenação na próxima setor. O vento é 170 graus com 14 nós, 14 nós, pouso autorizado, pista no zero. Ok, pouso autorizado, confirma o vento, cara. 170, 170 com 14 nós, 14 nós. 7, 3, 4, 0. Thank you. contato na dúvida, saia 3.100 e ajuste 018. 3.000, é isso? 3.000, certo, afirmo, cancelado, discussão de atitude em empate. 3.000, como dizer, na dúvida, 4.400. Yankee, decolizando 4, controle 120, decimal 8, bom rumo. 208, uma boa tarde, grato. Controle Salvador, muito boa tarde, o Papatango Serra, hotel Yankee, decolou na Coral. Papatango Yankee, contato na decolar, superou 100, deixando a Coral no braço. Cliente, Coral no Bravo. Com referência, escudo autorizado, aprova Coral. Mais dois motores autorizados, Cliente Coral. Cliente. Quanto eles vão ver sobre isso? Zero, Matheus. Pela torre, 1-1-8, decimal 9-5. Passa. 2-4-2, 2-4-2, 2-4-2, 2-4-2, 2-4-2, 2-4-2. Pergunta de hoje, ainda não escuta do controle. Torre 1-1-8-5. Ouvi, desculpa. Torre Salvador, está 3-1-7-2, estabilizado. Final da EVF-X-Ray. Está 3-1-7-2, trato registrado, pouso autorizado, pistão 0. O vento é 1-7-0 graus, com 1-4 nós, 14 nós. E o altímetro no 0-1-8. Gente, firme pouso na 1-0, está 3-1-7-2. Papai uniforme autorizado táxi, reporte para ingresso na pista 17. Oscar Golfo Kilo, 72, no solo 18, à direita, Foxtrot, solo 121, decimal 9, boa tarde. Solo 18, à direita, solo 21, decimal 9. Pista 1-0, vento 1-5-0 graus com 0-9 nós. Obrigado, pouso na 1-0, azul com a 4-2. Primeira nave aí, cross para o táxi, Alfa Lima Uniforme. Táxi Alfa Lima Uniforme, reporte na Papá, táxi Papá para ingresso na pista 1-7. Solo 20, à direita, Foxtrot, solo 21, decimal 9, boa tarde. 29, boa tarde. Olá, Alfa Lima Sierra, contato na decolar, e sua para 400, isso é desse tempo, Bruno. São Romulo, 400, Bruno. Alô, Romulo, 256, mantém a sua 90 por 10, que iniciou a informação. Gente, o Bruno 256, reposta o tempo do Bruno. Vai falar lá. Conforme Lima, coitado, conforme Alfa Lima Sierra, o Rio de Ajuda. É com Lima, viu, meu pai? Autorizado e reporte em Luciano. Será na rota para o Luciador. Controle 120 decimal 8, Mongo. Mongo 08, boa, passarei 2231. Controle Salvador, passarei 2231. Salvador 2231, contato radar radicular, retorno para 180, de saída Mongo, seu contrato salvo. Negativo, solicita manter 3.025 milhas, não cumpre os 10.000. 743, eu peço, eu posso fazer 631. Três no céu, sessão de indicação, de fazer chegada a bus, para passar o peso, ajuste 08. Estabilizado, visual. Bruno 620, altímetro 1018, o vento é 1,70 graus, com 1,4 nós, 14 nós, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no zero. Bruno e pouso, pista no zero, bom 620. Fala, pô. Gente, mantendo a rotatória, chamará 2,295. O Oscar Golf Kilo, cruzado final 17, e através da Enrimar, recuará 360 pela esquerda e reportará reingressando a final do 17. Ok, vamos reduzir, já estamos em contato com o 11 agora na final, para nós entrarmos como número 2 para o pouso. Aqui o Oscar Golf Kilo, forma o trato alinhado na cabeceira 17, efetuará 360 pela esquerda, no através da posição em mar ou a 3 milhas da final no 7. A 3 milhas da 7, só tratará o 360 pela esquerda. Oscar Gonfião. Matango Delta Papai uniforme, mantém a posição. Autorizado para o ataque, sem restrições ao nível 180, passa aí 2231. Alfa Uniforme, chama-se atrás 6, proteção 2835, alterno 238. 235238, Alfa Lima, onde faz? conforme autorizado a decolar da pista no 7, atento à esteira do Boeing 737 da Gol. O vento é 160 graus com 14 nós. Autorizado a Nero manter, cabeceira 10. Torre, boa tarde, Xenia 6327, Marcelo. Tarde, Xenia 6327, número 2, mantém a posição do ponto de ferro. Bateu o ponto de ferro 6327. 620, solo 29, à direita, Foxtrot, solo 21, decimal 9, boa tarde. 29, boa tarde, 620. Proa 290, passarinho. Sente autorizado de vias, aposto retorno na rota. Vai reportar o retorno na rota, 10 milhas aproximadamente, desvio. Sente. Proa 256, chama Santa Recife, frequência no 2685, retorno no 2545. 2800, 2545, voo no 2. Oscar Golf Kilo, pouso autorizado, pista 17. O vento é 150 graus com 14 nós. Golf 1. Passando o Delta Papai, informe, decolos 3-0. Ingressa corredor axé, chama o controle, frequência 120, decimal 8, dá um bom voo. Nós. 6327, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 10. Alinha e mantém 10, 6327. Sala 38, contato radar a 5625 milhas do oeste do Salvador, mantendo a nível de voo 090, voo na proa de Bemédio para interceptar a chegada do Bemédio 1, reporte quando pronto para descer. Mantém a nível de voo 090, voo do oeste do Salvador, reporte do oceano VR. M3-27, autorizado decolar, pista 10, vento 160 graus, com 14 nós. Nível de decolar, pista 10, chega a 6327. Servidor 230, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 10. 230, autorizado a alinhar e manter. 367, autorizado final do procedimento, ele é o Fox Ray, pista no 0, deixa para 2.000 pés, registro no 018, reporte com estabilidade. A reporte está estabilizado, 1.018, são 2.133. Controle, boa tarde, Xenero, 6327. Xenero 327, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo, suba conforme autorizado, via sede da Coral no Bravo. Via Coral no Bravo, o Xenero 6327, se possível, solicita para de Coral. Xenero 327, mas você vai sair inicialmente. É 37, segundo a tela de 240, saber Coral no Brasil. Para 240, gente, é 37. Estamos em Serra, Hotel Yankee, 7 minutos para a posição Coral, registrado terminado, mantenha o nível de voo no 00, chame controle e leve frequência 1201.